Rádio Jornal AM 1210, Garanhuns, Pernambuco. A Rádio Jornal Garanhuns apresenta programa Verso e Viola. Toda sexta-feira, das 5 às 6 da tarde, com o poeta Damião Cavalcante. Programa Verso e Viola. Quando tudo passar. Olá, gente boa, boa tarde. Está começando por aqui o programa Verso e Viola com Damião Cavalcante. E ali na parte técnica, na sonoplastia, nosso amigo Edson Silva. Boa tarde, Garanhuns. Boa tarde, o Agreste Meridional. Boa tarde, Sertão. Boa tarde, Nordeste. Boa tarde, Pernambuco. Boa tarde, Brasil. E boa tarde, todos os estados brasileiros que a partir de agora vão ficar com a gente, conectado aí através da Rádio Nets e também pela página da Rádio Jornal. O programa Verso e Viola está começando e a gente vai levar o melhor da cantoria a cada um de vocês, que vão a partir de agora ficar conosco até às 18 horas. Para não conversar muito, vamos trazer aí uma belíssima sextilha dentro da programação com Afonso Joaquim e o poeta João Batista. Edson Silva já está no jeitinho aí para nós ouvir a sextilha, então vamos tocar agora Afonso Joaquim e João Batista. Eu me criei num cerrado, andando dentro da brenha. A comida era gostosa, feita num fogão de lenha. Lugar melhor que aquele, eu desconheço onde tenha. A minha mente desenha como era a nossa rotina. Papai matava nambu de espingarda lazarina. Meu irmão tirava o leite da nossa vaca turina. Eu me lembro da buzina pitando de manhãzinha. Papai selava o cavalo, mamãe matava a galinha pra preparar o almoço para a família todinha. Lá em casa tudo tinha perneira, chapéu de couro, um buzo de apitar feito do chifre do touro. Falou daquilo era nada, mas pra nós valia ouro. E com bode no namoro, com a cabra de madrugada, deixava papai com raiva, deixava mamãe zangada, que não tinha quem dormisse ouvindo aquela zoada. Papai batia enxada antes de amanhecer o dia. Tomava café com queijo para o roçado saía. Antes do dia amanhecer e voltava no fim do dia. Eu ouvia a melodia do aboio do vaqueiro, as lindas canções de amor do cantador violeiro e o mugido do gado na sombra de um juazeiro. Como filho de roceiro, já fiz calo em minha mão. Cortei de foice e machado lenha pra fazer carvão. Arei terra, arranquei toco, rocei mato de facão. Mamãe fazia pra janta cuscuz, beijo, tapioca. Papai debulhava o milho de mamãe fazer pipoca. Eu me criei vindo da broca e roçados de feijão. No alpendre uma gaiola, na gaiola um azulão. E uma galinha chocando num balaio no oitão. Tinha o trio Parada Dura, Marinês e Teixeirinha. Eu cantava acompanhado com a Mary Terezinha. Lá em casa tudo tinha bolo, canjinha fumando maconha. Quem falasse nessas coisas matava nós de vergonha. Programa Verso e Viola. Um abraço a todos vocês, um cheiro no coração, um bom final de semana. Fiquem com Deus, que eu vou com ele, mas na próxima sexta-feira eu estarei aqui novamente para levar o melhor da cantoria a vocês. Uma boa tarde, com som de boa noite, e fique com Deus, que eu vou com ele. Edson Silva, para você também, boa noite e tudo de bom. Programa Verso e Viola. Toda sexta-feira, das 5 às 6 da tarde, com o poeta Damião Cavalcante. Programa Verso e Viola. Rádio Jornal AM 1210. Garanhuns, Pernambuco.